asfalto e tira dente, as mulheres se satisfaz. Solta a montagem do susto, no paredão sou demais. Demais. Com asfalto e tira dente, as mulheres se satisfaz. Solta a montagem do susto, no paredão sou demais. Nos bali da furacão, as popozudas já me cerca. Pro asfalto e tira dente, solta o bonde dos careca. Bonde dos careca. Bonde dos careca. Bonde dos careca. Bonde dos careca. Asfalto e tira dente, as mulheres se satisfaz. Com asfalto e tira dente, as mulheres se satisfaz. Solta a montagem do susto, no paredão sou demais.